O senhor solicitou manter a saída gole, confirme? Afirmativo, manteremos a saída gole. Cumprindo o perfil da gole, 5221. Gato, 5221. Está liberado da restrição, submantém o nível 200. Certo, autorizado 200, tempo 5221. Felipe 54 no 4, desce para 3 mil pés, o ajuste na 0 no 4. 3 mil pés, 1014, TP 544. 1 aos 50, 1935, uma boa viagem. 1935, muito obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, Oceanair 6311, cruzando 1200 pés, perfil da saída da El Transição Leda. Oceanair 6311, contato radar na decolagem, da presente voo Itael, após Dael Leda, após direto Bidev, submantém o nível 360, Oceanair 6311. Oceanair 6311, direto Dael, Leda Bidev, subindo para o nível 3. 360 e 6311. 980 clear, line up and take off for Novi 10, wind 040 degrees, 2 knots. Clear to line up and take off, runway 10, magnetic. Copia? Copia. 5891, autorizado, Salvador Guarulhos, 360. Corrigindo 300 nível. Decola da 10, curva direita, saída da Leda Bidev. Bidev intercepta pelo 50. Controle em 119, decimal 35, 3151, 75. Autorizado Guarulhos, nível 300, Perusk 50, decola a saída da El, Leda e Dev, controle 1935, código 5175, web 5891. Está pronto, puxa. Está pronto, livro 2. Está livre o puxa, vai chamar o táxi. Serviu para a próxima que precisa, 544. 54 no 4, desse mantenha 2 mil pés e ajuste na 0 no 4. 2014, obrigado. American 980 Airbonnet 54, contact Salvador 119 and 35. 1935, Merck 980, good day. Door American 980 passing 2000 to flight level 350. American Airlines 980, radar contact on departure, book a departure, climb maintain flight level 350. 350, book a departure, American 980. Frequência do cliente não está ativa agora, seu horário não, né? Não consigo copiar, clareza 1. Confirme? Clareza 1, não consigo copiar. Aqui, a frequência do clearance não está ativa agora, não, né? Não, ela não está. Informação é Oscar. A autorização é pedido no 1219 mesmo. Afirmativo. Poderia confirmar a subida por 3602? Destino é Porto Seguro. Qual nível? Eu tenho nível aqui ainda, por enquanto. Para o táxi Web 5811, 120 a bordo, 4 horas e 15, confins. Alternativa? Confins. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponte 010, torre em 118,62, altímetro no 0,14. Juliette Alfa, ponte espera torre 18,6 com 1014. Poderia pedir 544 para aqui o Stern, senhor? 5494, curva à direita para o E060, reposto estabilizado no localizador. 5494, direita 060. Direita 060 para o localizador, muito obrigado por encontrar. Chanel 6311, chame Centro Recife na 288, alterno na 3325. 288, 3325, 6311, boa tarde. Web? Afirmo. Ali decolar, vento no 030 graus, 05 nós. Livre decolar, 5811. Zero four. Item, we perform both arrival down to 050, 1 4 0. Localizador, tipo 544. Tipo 5494, complete final, torre 986. 986, muito obrigado, querido. Até já. Salvador, muito bom dia, Trip 544. São 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85. 2545 or 2685, American 980, good day. São aguarde autorização de pouso. Quem vou ligar todos os faróis aqui para ver se o senhor enxerga mais. Trip 5221, chame Centro Recife no 288, alterna 1 na 3325. Centro 288, 3325, Trip 5221. Web 5811, decolado aos 1200, controle 1935. Tela 35, obrigado. Ô, Trip 544, só pra confirmar o teto aqui na final, senhor, tá 1900 pés. 1900. Ok, ciente, agora sim avistando. Agora avistado, tem livre pouso, pista molhada, vento 030 graus, 5 nós. Trip 5414. 5414, ciente. Porque deve ter, tem um, a gente vai passar agora aqui no meio de um estratozinho, que deve ser o que deve estar atrapalhando sua visão da final longa. Ok. Nós vamos ver para o Odebrecht. Sim, Salvador Rio Pátio. Sim, autorizado, Salvador Odebrecht, 500 pés, rola no 7 direito via litoral, controle 11935, aciona 0115. Go ahead. Requesting heading 241, turn to the right to avoid. Olá, muito bom dia. Trip 5414, livrão. Qual que é o transponder? Não lembro se correu. 06, POB, acionamento táxi, torre 1 no noite, esse nome é 12, novembro, acionamento. 5414, Alfa Juliette, por remota 13. Ok, Juliette, Alfa, para remota 13, 5414. Felipe 5414, Alfa, Apolo Juliette. Alfa Juliette. November Oscar Romeo, copiou? Alfa, November Oscar Romeo, na escuta? Way 120 after deviation, fly ahead in pillow position. Authorization with respect to pillow position. So, 120. Solo Salvador, go on another 3. Sou no 983, informação em curso Oscar, copia? Desculpa, entendi. Autorização 380, barulho, no 983. 380, guarda cópia. A escuta saída prevista? É o Leder B10. Pode confirmar, por favor? Leder B10. Tá, é o Leder B10. Uno, suba e mantenha o nível 340, solicitado pelo centro, chame Centro Recife no 288. Alterna no 3325, voo e da presente Eudes. Recife 340, voando Eudes. 288-3325, L581. 983, autorizado Salvador Guarulhos, 360, nível negativo 38. Decolou no zero direito. Saída da Euleda B10, B10 é pelo IC50. Controle em 119.35, transponder 5010. Autorizado 360, decolando 10, curva à direita, saída da Euleda B10. É pelo IC50, 69.35, controle 5010, transponder 19.83. 93, procedimento correto, chama para posicionamento. Semana. Sierra Lima Fox 120, report flying Belo position. We're coming left heading 210 initially, and we'd rather fly to Tuna to avoid it. Star 120, approaching Falal 50, heading 210. Maintain flight level 050, X-ray Lima Fox 120. Maintaining 50 upon reaching Starway 120. Chame para ingresso da 17, ao meu. Starway 120, we saw nothing 180. Yes, 120. Follow, muito bom dia, passa aí, 2-2. Passaria 2-2-3, informação de curso, coloca, copia. Da Oscar, copia 260 para a Vitória da Conquista. Gente, autorizado, Salvador Vitória da Conquista, 260 nível, decolando no zero direita, agora é Val. Controle 11935, aciona 5012. Fox 120, descendo maintain 3000 feet, altimeter setting 1014. Down to 3000 feet, finish 1014, Starway 120. Para o solo, papapá, novembro Oscar Romeo. Novembro Oscar Romeo, decolado aos 13:19:35, até a volta. A 35 até a volta, Romeo. Controle, papapá, novembro Oscar Romeo. Confirme. Papapá, novembro Oscar Romeo, decolou 97 à direita, ingressando a Xé. Reções L, ponta do Brejo na paralela, cara. Confirme a matrícula da aeronave. Papá, November, Oscar, Romeo. November, Oscar, Romeo, cheque transponder, acione 0115. 0115. Siga com o November. Gente, Eco Slow November, mantenhando 1.500 pés, condições visuais. Da Proa de Paripe, reporte Paripe. Eco Slow November. Lima Fox 120, descendimento 8000 feet, altimeter 1014, clear the final approach, LS X-ray runway 10, report Sepsis on localizer. Down to 2000 feet, descendimento 1014, clear for LS X-ray runway 10, clear establish localizer, tower M20. Eco Zulu November, mantenha no 1500 pés, condições visuais, na proa de Paripe, report Paripe. As condições do aeródromo, 1.200 pés de teto, 5.000 metros de visibilidade, chuva leve. Eco Zulu November. Dado visual especial, reporte correção, voe no, para o corredor Axé. Reporte farol da barra. Eco Zulu November. Eu, papá, papá, November, Oscar Romeu, solicito autorização para cruzamento, pouso Aldebrecht. Tolheu, papá, papá, November, Oscar Romeu. November, Oscar Romeu, mantenha 500 pés, condições visuais, autorizado, reporte visual com local de pouso. Ok, já visual, November, Oscar Romeu. November, Oscar Romeu, frequência livre para coordenação e pouso. Acima na nova. Autorizado, prossiga via corredor Axé, reporte para o da barra. Alô Salvador, bom dia, gol 1397, autorização para São Paulo, incidente de reclamação Oscar. 1397, reclamação Oscar, copia? Afirmativo, contar a cópia. Só um minuto, papai. Tower, 1186, Tower, 120, right. Hello, good morning, Tower 120, fully established ILS 1090. Starway 120, do you have the runway in sight? AFIRM. Confirm? AFIRM, we have the runway in sight. Okay, now I have in sight runway wet, clear to land, wind is 2, correction, 350 degrees, 04 knots, Starway 120. Clear to land, runway 10, Starway 120. Para a cota, voo no 397. 397 autorizado, Salvador, São Paulo, 380. Decolando da 1-0, curva direita da El Leda Bridge. Bridge Upper Zulu 1-6. Controle 119, decimal 35, transponder 50-13. Autorizado para São Paulo, 380, decola da 10, curva direita. A saída da El Leda Bridge, Upper Zulu 1-6, controle.